faria para ter a fé que é preciso para sair desse barco de encontro com as ondas, sair da zona de conforto para o caminho de renovo onde Deus está. Ele estende a sua mão, as ondas gritam alto meu nome e riem de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E elas continuam dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a luz do mundo me diz o contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz quebra sua glória. Das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Como eu poderia ter forças para um gigante derrubar? Com uma pedra e uma funda, cercado por milhares de guerreiros, levantando espadas, me encorajando a vencer. Mas o gigante grita meu nome rindo de mim, lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei. E ele continua dizendo repetidamente: você não irá vencer, nunca vai vencer. Mas a luz do mundo me diz o contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz quebra sua glória. Das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer na voz de Deus. Com apenas uma pedra, o gigante vou vencer. E as ondas não são altas, e se das alturas ver, voarei como uma águia. Mas a luz do mundo me diz o contrário. Mas a luz do mundo diz para eu não temer. Mas a luz do mundo diz quebra sua glória. Das várias vozes que falam pra mim, escolhi obedecer e crer.